DJ Bruninho. O carisma e o talento do DJ que conquistou o povão. DJ Bruninho, integral, mandando ver. Dentro que encontrei que me mostrasse a lei.

verdade, é verdade. Não é som de competição. O carisma e o talento do DJ que conquistou o povão. Foi como um ano e um segundo. Seus olhos negros, luz no escuro. E um sorriso à flor da pele. Você vai me amar a mim, sim. que é o melhor som da cabanagem. Essa aparelhagem vai te agitar. DJ Nandy, o DJ da galera, é quem faz a festa pra gente dançar. É dos signos que estou falando, sou fera que vem te conquistar. Venha pra cá, vamos dançar. Toda a galera tá dançando sem parar. Vem meu amor, venha pra cá, tá aqui na brega. É os signos que agora vai tocar. Venha pra cá, vamos dançar. DJ Nandy, o DJ da galera, é quem faz a festa pra gente dançar. É dos signos que estou falando, sou fera que vem te conquistar. Venha pra cá, vamos dançar. Toda a galera tá dançando sem parar. Vem meu amor, venha pra cá, tá aqui na brega. É os signos que agora vai tocar. Venha pra cá, vamos dançar. Beijos. Tchau, te sentir, te tocar. Sensação de ter você aqui pra me amar. Você sucesso em qualquer lugar. Olha as estrelas, vejo o seu rosto. Diga o que fazer. Quero que entendas que ainda te amo. Ainda tenho você. Lembrança de amor. Júnior e Neto, é sucesso. Olha as estrelas, vejo o seu rosto. Diga o que fazer. Quero que entendas que ainda te amo. Vou lutar pra ter você. Lembrança de amor. Água de coco. Lembrança de amor. Com DJ de Brasil. Água de coco. Eu lembrei do nosso amor. Água de coco. A nossa canção. Bate a tristeza